Santana, M62, 12, autorizado LS. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado. No 0 no 5, vai reportar estabilizado, autorizado LS. M62, 12. 03897, chame Recife. 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2. Marco, como é que tá na conta final pro pátio da aeroporto? Porta do solo controlável. Wolf Mike 710.7. Aí que. Boa noite, 1884, final baixo travado. Boa noite, 1884, continua a aproximação, reporta ação externa, baixo travado. Positivo, dá um movimento já. Alô, boa noite, é o TAN 3603, tem informação aqui de autorização para Guarulhos. TAN 3603, boa noite, informação em curso Quebec, Guarulhos 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Bridge, onde intercepta o perfil 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5435 no transponder. 340 autorizado no perfil da Tael Leta após Bridge, depois voa Upper Zulu 16, conforme a rota do plano de voo. 1208, aciona 5435, 3603. Correto, confirma o portal 612. Gente, no 612 chama pronto para o espectacionamento da 3603. Chamarei, está 3603. Salvo Salvador, da 3197 para puxa acionamento no 1-1. No 1-1, autorizado, reporta táxi da 3197. Livre puxa acionamento da 3197. Operador 281, boa noite. Identifique, voe na proa de Itap, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Itap, 2 mil pés. Quatro solos 26, direito 21, décimo 9, solo, bem-vindo. 29, obrigado. Wolf Mike, me dá uma escuta. 8, decimal 62. 18,61, boa, 62,92. 1884, boa noite, taxi via Alfa e reportante, o taxi é Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, boa noite, 84. Deve pouso no zero, chanel 6212. O M6728, eu consigo olhar essa identificação, desce 3.105. 3.105, alguma chance de estar pelo Duna? Oi, Duna, o 6728. Duna, muito obrigado. Aproximador Gilete. Gilete 09, portão. Apenas atentando ao Airbus datando 1-9, finalizando. Agilizando na medida do possível, Gilete, parque até o 09. Afirmativo, Gilete 09, 1-884. Paulo Salvador, tem 3197 para táxi, COB 132, 4 horas e 10 de autonomia, até na Campina. Então, 3197, após o parqueamento do Boeing da Gol 09, prossegue Pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal 612, o ajuste no 015, um bom voo. Então, 3197, após o parqueamento da aeronave da Gol 09, prossegue via Pátio Indy, quando o ponto 118 também ajuste no 015. Xenemia 212, solo agora aos 29, direita 121.9, solo livrar, bem-vindo. 219, obrigado, boa. Até já. Aguarde o Força Aérea 2281. Do, boa noite, 6212, é o Xanair Libro. Xanair 6212, boa noite, taxi via Alfa e reportante da taxi Juliette para ingresso. Taxi via Alfa e reportante da Juliette, 6212. Torre de Salvador, boa noite, 3197, aproximando do ponto de cara dando zero, pronto. Autorizado ali, decolar dando zero, pista livre, vento 110 com 8. Ali, decolando zero, 3197. Decoladas 3-4, controle 120.8, vovô. 108, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, tá? 3197, decola na Dael, quando possível, Dael, Leda. 3197, contato radar, suba para o nível 360, autorizado, Broad Leda. Direto, Leda, obrigado. Oito, boa noite. Acione a identificação, desça na chegada a mar para o nível 050. Paulo Salvador, boa noite. Gol no 885, frente das condições, Guarulhos. Web 6728, reautorizado para o nível 060. 060, 628 então. Onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5441 no transponder. Autorizado para Guarulhos 360, decolando da pista 10. Com curva direita no perfil da Leda e após posição bridge. Ampers Luna 6 é superior a 208, controle 5441, transponder gol 1885. Correto, confirma o portão? Portão 09, 1885. Ciente no 9, chama pronto para o inspecionamento, gol 1885. Cusa pronto, 1885. Dizendo 060, 728. 728, desça para o nível 055. 055. 268, desce para 2000 pés autorizado, sinal ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado, localizador. 2000, X-ray, reportar estabilizado, 6221. 02281, curva direita para 065 para interceptar o localizador. Pela direita, 065, limite lock. Ah, pode ver que tá 3. Ah, não, 6 a 0. 6. 8 decimal 6. 8 boa noite, Webmaster 728, estabilizado, que sei. Boa noite, Webmaster 728, check trem, reporte externo. Passar a Mercedes 28. Autorizado Belo Horizonte, nível 400. Decola na 17 com curva à direita no perfil da saída. Dael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5420 no transponder. Desça para 2000 pés, o QNH 1015. 3197, chame centro, Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, 3325, boa noite. Boa noite. 08 para acionamento, táxi de decolagem agora com a torre em 118, decimal 612, o ajuste no 095, bom voo. Obrigado pelo profissionalismo, colega. O TAN 3603 puxa o acionamento no 6. No 6, dúzia autorizada, reporta táxi. 10, puxa o estacionamento. Voo 601, no 10 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, entendeu? LS 2281. 02281, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 6. 286, boa noite. Boa noite. .58, autorizado. Final ILS X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Ativo, reporte estabilizado no localizador, 103258. 02281, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Segue, visual coronavírus frente, aguardando pista livre. Webman 728, solos 44, direito 1219. 219, negado. Com meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Parte de alfa, reportarei. Ajuste no 0, 1 no 5. Repouso 2281. Boa noite, táxi via Alfa e reporta antes do táxi 2 Juliette para ingressos. Na Alfa, reporta antes do Juliette, 6728. Tá com o 601, tá com 149, 3,55, tá na campina. 601, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera do 10, o ponto de espera torre em 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 186, 1015, 601. Objeto 6728 agiliza, ingresso Juliette 04. Afirmo, agilizando Juliette 204, 6728. Voo no 601 vai apenas atentar o parqueamento do Boeing da Web no 04 e após prossegue até o ponto de espera do 10, ok? Seguinte, atento o parqueamento 04, após prossegue no 601, muito grato, boa noite, bom trabalho. Salvador 3258, tá? 3258, chame Torres Salvador em 1 no 8 decimal 6. 286, obrigado, 3258. Noite Azul 4070, acione identificação na chegada Mari, desça para 2000 pés, o Kenny Galo no 015. 47, frequência livre estacionar na parte militar. Uma boa noite, final de 4 milhas, 10, baixo travado. Sentam 3858, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, 3858. No 776, acione identificação, desça na chegada Mari para nível 050, QNH 1-0 no 5. Está 3603, o pônei está totalmente pronto. Está 3603, ali mantém no zero. Ali mantém no 3603. Solo 50, direito 1219. 219, boa noite. 3258, ligando. 858, taxi via Alfa Juliette, posição 03, parte principal. Alfa Juliette.